uma palavra pode te dar solução. Quem sabe vai. Palavra. Uma palavra criou tudo que existe. O céu, a terra e o mar. O céu, a terra e o mar. Uma palavra. Uma palavra. Os planetas, firmamento, ele disse. Espaço.